como é que as mulheres, principalmente a minha, não é? Mulher, namorada, que não tinha frio em dezembro, janeiro e fevereiro, menos 4 graus, vamos sair à noite de sábado, um vestido sem costas, uma saia ou um vestido por aqui, que se tiver amigdalite, nota-se. E a maneira, para não parecer ciumento, é dizer, mas vais assim, não vais ter frio. Não, não tem frio. Quando é que elas têm frio? No dia a seguir, domingo, em casa, à tarde, no sofá, com a mantinha. Está um frio, pai. Com humor não se brinca. Humor não se brinca. Brinca. Com humor não se brinca. Humor. Em Portugal. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Quem diria? Então não é que este podcast voltou? Isto é, tivemos 2 meses no estaleiro, mas a verdade é que voltamos. E voltamos como? Voltamos com a máxima força e prontos para agarrar o touro pelos cornos. Ora bem, algumas novidades, sendo que a mais importante é que Nelson não nos saiu. Perguntas. Zangamos-nos? Não. Houve divergência entre nós por causa de uma disputa sentimental? Também não. Então por que raio ele saiu? Perguntam vocês. Pois eu também faço essa pergunta. E a verdade é que não há uma resposta assim muito convincente. Segundo me disse o Nelsinho, ele quer ter mais tempo para se dedicar à escrita. Bom, e eu pensei o mesmo que vocês estão a pensar. Então, mas pode dedicar-se à escrita e fazer este podcast na mesma, não é? Pois, pelos vistos não. Nelson quer fechar um ciclo e fazer outras coisas. É assim mesmo. Mesmo não compreendendo muito bem, temos que aceitar, não é? Tem que se aceitar isto. E olhem, temos que continuar. Como é que é aquela expressão? Para a frente é que é o caminho. Pronto, vamos continuar com este podcast, assim para a frente, que na verdade me dá um gozo enorme. E eu penso que também dá um gozo enorme a quem o ouve. Pronto, é isso. Ora, numa primeira fase irão perceber que vou convidar algumas pessoas a estarem comigo, não serão assim muito intrusivas inicialmente, mas progressivamente irão afirmar-se. Digo eu. Neste primeiro programa conto de resto com a ajuda de Emanuel Silva e Ana Marta. Eles fazem parte da Iena e neste podcast apresentam a primeira revelação, uma espionagem semanal que resume o que andou a classe comediante a fazer durante os últimos dias. Esta é a primeira novidade. E agora temos o Disque Disse. Roda Bota Fora é o espetáculo que junta no Teatro Ibérico os humoristas Daniel Carapeto, Diogo Abreu, Duarte Correia da Silva, Guilherme Fonseca, Pedro Durão e Pedro Sousa. Para aqueles que ainda não decidiram se vão comprar bilhete, Daniel Carapeto deixa um aperitivo do que pode acontecer em palco. Olá malta, daqui fala Daniel Carapeto, melhor humorista português da atualidade, talvez da história. Basicamente, acho que vocês devem ver Roda Bota Fora porque vai lá estar o Pedro Durão e ele vai fazer uma coisa que era seu objetivo há muitos anos, que é trazer de volta ir às raízes do humor em Portugal e fundir essas raízes com um stand-up de guitarra, que ele é muito conhecido por isso. Pá, eu acho que ele vai arrebentar, portanto, acho que vale a pena vir. Ora bem, não sabemos se Carapeto revelou mais do que devia. O certo é que Pedro Durão não se deixou ficar e na sua conta de Twitter avançou mais uma surpresa deste espetáculo. Como é que é? Daqui é Pedro Durão. Alguns conhecem como comediante, outros conhecem como skater. Eu acho que deviam ir à Roda Bota Fora porque há muita gente que não sabe disto, mas o Daniel Carapeto é um dos melhores humoristas no que toca ao humor físico e fez também Bailado durante 4 anos na Companhia Nacional de Bailado e vai provar que é um excelente dançarino no espetáculo de Roda Bota Fora. Podem ver, link na bio. Na mesma rede social, mas num outro tom, o comediante António Azevedo Coutinho indignou-se e deixa-nos uma questão tão pertinente nos dias de hoje. A coisa que eu gosto bué é quando os youtubers e os bloggers fazem aqueles vlogs, pá. Porque aquilo é uma cena bué real, bué genuína, pá. Eu gosto bué daquilo. Claro, então não se está a ver que é. Então, os youtubers e os bloggers não saem à noite, não é? Têm a nossa idade e não saem. Acho um bocadinho estranho, pá. Vou-te ser sincero, acho um bocadinho estranho. Com 25 anos, nenhum deles vai sair à noite. Se aquilo fosse genuíno e fosse real, 90% dos títulos dos vídeos deles eram: fudindo todo na pista do Astolux e gastei quase todo o meu cartão de crédito em vodka, porque sou um burro da merda. Olha no que deu. Aí sim, pá. Aí eu dava o like. Agora assim, nem subscrevo. Esta semana dizemos obrigado à internet por ter colocado Guilherme Fonseca nos ouvidos de toda a população siniense. Isto porque no podcast Traz Cerveja, da autoria de Diogo Faro e Pedro Durão, o humorista deu a conhecer os seus calorosos sentimentos para com a cidade de Sines. A cidade é uma merda. Sines é o pior sítio do mundo. Quem não pôde agradecer à internet são os dois humoristas responsáveis pela série Falta de Chá, disponível no YouTube, e que no segundo episódio da nova temporada se transformaram em dois padres cantores com gosto pela música popular. Enfim. É o padre, vou-te devorar, da catequese eu vou. É o padre, vou-te devorar, da catequese eu vou. Quem não gostou muito da rábula de Guilherme Duarte e Ricardo Cardoso foi o Facebook, que retirou o vídeo dos perfis dos autores. Eu nunca pedi à descarada para partilharem um vídeo meu, mas hoje vou pedir para fazerem no mínimo isso, ok? No máximo, podem fazer muito mais. Mas não se vivem só momentos de tensão no mundo cibernético. Diogo Batáguas, no seu mais recente vídeo, lançou um apelo solidário aos seus seguidores para ajudar as associações Casa, Animal Life e Acreditar. Estes 10 mil euros vão alimentar centenas de pessoas sem abrigo, apoiar os estudos de crianças com doença oncológica e vacinar centenas de animais em situações de carência. Ou então ofereçam antes à Kylie Jenner, que ela deve ter que fazer um alisamento ao pono. O Diogo achou que talvez estivesse a pedir demasiado, mas o certo é que o objetivo a atingir até dezembro foi superado em menos de 18 horas. O projeto Batáguas continua nas redes sociais do humorista e ainda podem contribuir. Para terminar, deixamos um mimo aos nossos ouvintes. O Com Humor Não Se Brinca teve acesso exclusivo a uma declaração de um dos gatos fedorento sobre o regresso tão aguardado do grupo. Epá, estamos a juntar-nos, agora o Miguel está mais ausente, mas epá, vamos tentar, vamos acreditar. Okay, José está com as padarias, não é? José está com as padarias, pá, tem que ver. O convidado desta semana foi sargento de transmissões do Exército durante 6 anos. Chegou a chefe da Secretaria das Comunicações e tudo. Mas a verdade é que seria a comédia que o revelaria ao mundo. Primeiro com um anúncio para a TMN e depois com stand-up. Foi de resto um dos fundadores de Levanta-te e Ri. Participou logo no segundo programa, mas foi também dos primeiros a desertar. E nós sabemos o quanto é caro este termo para alguém que já foi militar, por achar que o programa, naquela altura, era bem distante dos propósitos que serviram à sua criação. Hoje, vive entre a Gafanha do Carmo e Lisboa e, quando cá vem, fica em hotéis, onde, por vezes, lhe é retirado o minibar. Se ouvirem o episódio até ao final, irão perceber tudo isto, do mesmo modo que já perceberam que o nosso primeiro convidado desta nova série se chama Aldo Lima. Pois muito bem, Aldo, para além da sua carreira no stand-up, faz teatro. Vai ter um espetáculo a solo em janeiro, Sexo, Drogas e Rock and Roll, que Aldo viu quando era muito, muito garoto. Cinema, participou já em 4 filmes, como são disso exemplo os 2 últimos, 2 remakes do Leão da Estrela e do Pátio das Cantigas. Não é pelo dinheiro. O seguro isso cobra. O problema é como é que eu vou arranjar peças tão antigas para arranjar isto. Estás a dizer que não me consegues entregar isto amanhã? Só amanhã? Nem daqui a 1 mês, Anastácio. E mais, tem agora uma banda. Sim, uma banda. E é isto. Aldo Lima tem uma banda. Pois bem, escutem este programa porque pode ser que ele conte aquela história do Touro Lindo. Pois há aquela parte que o touro não está ligado nenhuma, mas quando olha para ele, ele muda a expressão. Vocês já repararam? Touro! Touro! Touro! Touro olha, é touro lindo! O humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Okay. Ah, já estamos? Ora, cá está. Sejam bem-vindos à primeira emissão do Com Humor Não Se Brinca sem Nelson Nunes. A primeira coisa que se pode verificar neste primeiro episódio é bom ambiente à mesa. É, não é? Aldo, o que é que estás a sentir? Eu estou a adorar. A primeira vez, portanto. Incrível. Pois já está muito bom. Eu espero que Nelson Nunes esteja a ouvir este programa. Um grande abraço para o Nelson. Espero que ele tenha. Sei lá, ele agora vai ter um podcast dele, se calhar, não é? Não, para começar, vai ter um podcast comigo. Portanto, ele sai de um podcast, diz que não tem tempo e vai se meter noutro. Ok. Não sei. A liberdade é uma coisa bonita. Bom, deixa-me só dizer que nesta mesa estão mais duas pessoas, que as pessoas ainda não conhecem, mas que eu agora vou ter que me rodear de pessoas que me ajudem à ausência deste Judas, que foi o Nelson, que é a Ana Marta e o Emanuel. Mas eles estão aqui só ainda a ver como é que a cena funciona, eles vão entrando devagarinho e pronto, e é isso. Já está. Alguma vez pensaste? Não, alguma vez te fartaste do humor, Aldo Lima? Já, tantas vezes. Sabes que eu não sou o maior consumidor de humor que existe, portanto. Não. É uma pergunta que para mim é relativamente fácil responder. Não, não sou um grande consumidor de humor. Sim, não, mesmo quando estou a trabalhar e estou com mais colegas, epá, tirando a parte, obviamente, que lhe dou ali uma forcinha antes de entrarem, um abraço e força e tal. Eles entram, arrancam e a primeira gargalhada eu saio e vou à minha vida, não fico a ver. Isto é, nunca. Nunca foste de propósito ver um... De propósito, não. Um show de stand-up? Não, não, não, não, já aconteceu por engano, por acaso. De propósito nunca fui, não. Essa agora, tu mas... Ok. Sim, às vezes, uma vez lembro-me de estar a falar com o Manuel Cruz e eu dizia-lhe, então, tens ouvido muita música? E ele, música como assim? Mas sabe música de outras. Não, estou fechado no estúdio, estás a ver, a fazer música. Eu chego às 6 da tarde, a última coisa que eu quero fazer é ouvir música. Pois. Há algum sentido nesta afirmação? Por outro lado? Não, para mim não há outro lado, não sei. Não há outro lado? Não. Tu és de. Mas tu gostas de rir, já te vi. Gosto. Epá, eu gosto de ser apanhado de surpresa por uma coisa. Portanto, não é um. Não vou a um espetáculo onde supostamente a comédia vai acontecer obrigatoriamente. Epá, tirando. Há coisas que eu já fui ver de propósito, mas não stand-up. Por exemplo, já fui ver de propósito, meu, quando era miúdo, ainda lá tenho um bilhete. Custava 3 contos e 500 ou 3 contos e 200 em moeda antiga. Para quem nos está como a ouvir, é que, é os putos não sabem o que é contos, não é? Portanto, sim. Eu já não sei como é que. Quanto é que dá 3 contos em euros? Alguém sabe aqui? É 15 euros. É 15 euros? É, mas 15 euros, mas não tem o mesmo peso, okay. Efetivamente. Era uma coisa que custava para aí, sei lá, na altura devia ser uns 25 ou 30, para aí 30 euros em termos de comparar. Quem é? Que era a primeira conversa da treta. Espera lá, quem é que em Portugal foi a imagem e a pessoa responsável por explicar às pessoas. Como é que era esta transição? A mudança? Sim, sim. Não me lembro. Essa agora. É uma excelente pergunta. Quem era? Carlos Cruz. Ah, pronto. E era para. Não, pronto. Não te recordas disso? Era o Carlos não, Cruz não, que não vinha a dizer: não se deixa não enganar. Lembro, não me lembro. Sim, porque as pessoas depois arredondaram. Como é que era? Um euro valia quanto? Quanto é que é um euro? Pai, já nem sei. Eram 200 e... Era 200 e... Vocês arredondaram um bocado, arredondaram... Para 200 paus. Para 200 paus, que não era bem a mesma coisa, não é? Era 200... Era 200 era. Vírgula qualquer coisa. Era. Então, mas tu ias dizer que... Espera aí, depois eu cortei-te. Tens uma coisa... Faz mal, deixa estar. Não, não, foi a conversa da treta. Foi a conversa da treta. Ah, exato, algumas peças de teatro com o António... Epá, acho que já fui mais vezes ver teatro de comédia. De propósito, do que stand-up. Aliás, tu tiveste agora algumas incursões pelo mundo da representação. Tu, de resto, já fizeste um anúncio. Não, espera aí, a primeira vez que eu te vi foi num anúncio para a TMN, é possível? É, há muitos anos. Isso há quantos anos? Pai, em 2002, a fazer as contas, 16, não é? Então espera. Em 2002, onde é que tu estavas antes de fazer esse anúncio? Como é que. Tinha acabado de sair das Forças Armadas. Eu estive nas Forças Armadas até 2001. Isso é incrível. Fizeste parte das Forças Armadas? 6 anos. Como é que explicas isto de tanques? Não explico nada, tu és doido, não tem nada a ver com isso. Então, não é da minha responsabilidade. Não, epá, não faço comentários, tenho as minhas opiniões, mas não faço comentários. Muito bem, respeitinho, é? Sim, é uma coisa que gostei muito da minha passagem, porque foram 6 anos, não é? Tiveste 6 anos nas Forças Armadas? Sim, sargento. Essa agora é o sargento... Pedroso Lima. Desculpa, como é que era? Sargento Pedroso Lima? É o meu último nome. Sabes que eu tenho um nome que são dois, não é como aquela malta que tem, mete dois nomes sem ter, percebes? Há aquela malta que se chama, tu, por exemplo, Fernando Pereira de Alvim. Mas não é nada, estás a ver? Não é Pereira de Alvim, tu é que metes lá o Pereira. O meu Pedroso Lima é só um nome, só que eu faço ao contrário, corto, ponho só Lima. Pá, porque se eu fosse, se eu acabasse, imagina. Tinha, qual é o teu nome completo? Quando eu entrei, eu tinha acabado de. Eu não vou dizer o meu nome completo, está na internet, mas posso dizer Aldo Sérgio Domingos Pedroso de Lima. Ok, o meu é Fernando António Ribeiro de Alvim. Pronto. Fernando António Ribeiro, o Ribeiro de Alvim. Imagina que tinhas outro antes do Ribeiro. Pronto, não interessa. Sim, então é o comandante Pedroso de Lima. Não era comandante, nada, era não, sargento. Lima, para os amigos. Mas porquê que gastaste 6 anos? Porque podia, não, é? Não era obrigado. Como é que, como era voluntário, fui voluntário, estava lá porque queria. Como é que era a tua vida? Porreira, acordava de manhã, fazia a barba e ia para, para. Na altura estava no Ministério da Defesa, aqui em Belém, chefe da Secretaria das Comunicações. Era um mundo à parte do resto das coisas. Era chefe? Da Secretaria das Comunicações. E nunca te veria em tal posição? Não, repara, sempre te vi com uma posse tão descontraída que não te estou a ver a ser chefe do Departamento das Comunicações. Estás ali. Não, então, mas aqui não quer dizer que uma pessoa esteja ali de. As pessoas têm uma ideia um bocado errada, aquilo não estava. Quer dizer, quando fiz o curso, e andei no quartel, e ou seja, na unidade, é diferente de estares a trabalhar habitualmente num sítio de. Pá, de escritórios e de. Aliás, agora que penso nisto. O segmento militar sempre, tradicionalmente, viveu também um pouco com humor, não é? Pelo menos nos filmes era assim, não sei como é que depois é filmes? Sim, nos filmes. Sim, tem uma graça, fartei-me da reina dele, o Platoon, e o Apocalipse não, é uma coisa que um gajo ri de princípio ao fim. Espera. A Smell of the Napalm in the Morning é das melhores tiradas. Mas mesmo nesses filmes... Ou do Rolo Soldado da Guerra, está a falar do Rolo Soldado. Não, estou a falar naqueles filmes em que se vê a vida militar, na formação, sobretudo... Há sempre muito humor aí, nos filmes. Se vires aquilo de uma... Por exemplo, os primeiros 25 minutos de Full Metal Jacket, Nascido para Matar, continuam a ser provavelmente dos primeiros... Dos 25 minutos mais... Por acaso é engraçado, se nunca viste. Imagina que fazia uma proposta em que tu tinhas que abdicar de uma destas coisas: ou de fazer stand-up, não, abdicavas de fazer stand-up, mas prometiam-te uma carreira auspiciosa no mundo da representação, mas não podias fazer mais stand-up, ou então não podias nunca representar na vida, mas em compensação tinhas lugar assegurado no casino de Lisboa durante 5 épocas. 10 épocas, todos os anos. Não vejo isto. Faço as duas coisas, portanto, faço as duas coisas. Mas tu agora andas mais apaixonado pela representação, o que é que se passa? É completamente diferente. Bem, fazer teatro é diferente de stand-up e vice-versa, e uma dá-me descanso da outra. É porreiro. Houve um ano e tal que eu tive sem fazer stand-up mesmo, porque não podia, porque estava com a peça de teatro de quinta a domingo. E depois das digressões durante a semana, e quando se está a ensaiar é diário, é todos os dias a ensaiar, durante um mês e meio. E depois só para ir passado um ano e tal é que voltei a fazer stand-up, um ano e meio ou 2 anos. Então não sentiste saudades nesse tempo? Senti imensas. E agora estou com saudades de fazer teatro outra vez. Mas não quero deixar o stand-up. O stand-up é aquela coisa que eu vou fazer até morrer. Pá. Eu vou morrer no palco um dia. Tu vais morrer no palco? Pá, espero bem que sim. Mas muito velhinho, estás a imaginar, mas muito velhinho. Sim, a quantidade de coisas que tu fazes assim um pouco singulares no palco, sim, morrer, já algum comediante conhecido morreu em palco? Pá, quando se diz, não. Comediante, mas músicos já morreram. Já, vários. Mas alguns com tiro, lembro-me de alguns que morreram com tiro, não queriam e morreram mesmo. Morreram mesmo? Está na Marta a falar. João Rosa Luz, creio que não estou enganada, que a passada sexta-feira, em Lisboa, teve um AVC em palco. E pôs uma foto, e muito contente porque recebeu aplausos na mesma, a brincar com isso. O José Pedro Gomes teve. O José Pedro Gomes teve um AVC durante uma peça. Pois foi. Por acaso lembro-me de entrevistar o José Pedro Gomes, passado há algum tempo, depois dele ter recuperado, e perguntava-lhe se ele se lembrava de alguma coisa durante o tempo. Ele teve um largo período em coma. Isso foi da segunda vez. Isso foi quando estávamos a fazer a peça. Estávamos a fazer a peça, o nome próprio. Tu estavas com ele? Estava. No dia em que aconteceu? Não, no dia em que aconteceu não estava com ele, porque ele teve, estás a falar de quando ele esteve em coma durante 3 ou 4 meses. Sim, sim. Pois, foi uma pneumonia bilateral. Fomos fazer... Pneumonia bilateral? Sim, são os dois pulmões. Existe então pneumonia unilateral? Tens dois pulmões, é de um lado e do outro. As coisas tuas, para eles. Tem sentido. Faz falta ou não, só neste programa não faz... Aponta. Não faz nada. Nelson não faz falta nenhuma, porque está incrível. Não está incrível? Sim. E tínhamos feito a homenagem ao António Feio no Centro Cultural de Belém, que foi ele que apresentou. E tínhamos vindo essa semana da digressão, estávamos a começar a digressão pelo país. Pá, e ele vinha em Leiria, uma coisa assim do género, que ele... Aliás, ficámos todos um bocado com gripe, a tossir e tal. Todos, o elenco todo. E ele nesse dia até estava, devia tomar qualquer coisa, estou assim um bocado gripado e tal, e apresentou a gala toda de homenagem ao António Feio, e não se lembra de ter apresentado a gala. Não se lembra? Não. Ele já disse isto em várias entrevistas. Ele não se lembra de ter apresentado a gala? Não. Então já estava com a pneumonia bilateral. Ou então, sim, a pneumonia já tinha, mas se calhar depois do momento de coma e não sei o que, apagou uma data de tempo para trás, não é? Não, não quer dizer que ele tivesse... Pá, e no dia a seguir é que, por volta da hora do almoço, ok, ia a conduzir e apagou. Simplesmente apagou, durante a condução apagou. Sim. E o carro... Apagou na estrada? Sim, a conduzir. Até o carro? E o carro depois foi perdendo velocidade, bateu contra os rails e tal. Mas apagou a velocidade? A pouca velocidade, sim, dá uma curva a sair da autoestrada. Ele já contou isto várias vezes. Não, não, olha, é a primeira vez que estou a ouvir. Tu nunca tiveste quase para morrer, Aldo? Eu? Sim. Para que eu saiba, a gente, às vezes, todos nós temos aquele mini ataque cardíaco, não sei quantos por dia, não é o que dizem? Temos micro-ataques cardíacos por... Tive um pneumotórax espontâneo primário. Bilateral ou unilateral? Unilateral, foi só de um lado. Foi um furinho de ar que saiu do pulmão para a pleura e fiquei esticado no hospital uma semana. Fui operado. Quer dizer, não cheguei a... Deixa-me dizer que há uma inovação nesta nova fase do Com o Humor Não Se Brinca. A grande fase do Com o Humor Não Se Brinca, que é, nós estamos a transmitir também em direto para o Facebook, neste caso, este programa, e há aqui aquela que é a primeira mensagem de sempre em direto. Para este podcast. É de Pedro Daniel. Ele diz: ele percebe de patologias pulmonares porque já estudou os maços de tabaco todos. É o que diz. Também é verdade. O Pedro Daniel, qual é a tua marca? Eu agora já não fumo o tabaco normal, fumo só tabaco aquecido. Mas sim, porque eu fiz muitas piadas com maços de tabaco e até para o número novo já tenho mais umas piadas novas sobre maços de tabaco. Peraí. Olha, afinal temos mais mensagens. Muito bem. Para quando no Porto, diz o Tiago Barreira. Em breve. Bateira, desculpa. Para o mês que vem, em novembro. Vai estar onde? Em que sítio, sabes? Sei. É uma surpresa que vai haver em novembro. Quer dizer que não vais dizer. Não onde vou é que dizer, é? Mas é em novembro. Ok, em novembro. Aqui o Carlos Grangeia. Sou Carlos da Palhaça. Não, Miguel Martins diz. Obrigado, Aldo, pelo facto de granjear. Miguel Martins diz: Aldo Boss, quando rapaste o cabelo em palco, tinhas algum patrocinador de máquinas de cortar de cabelo? Pergunta-te. Não, não tinha. Quem me dera ter. Não tinha, não. Foi mesmo de acordo com o texto que tinha escrito. E olha, rapaz, por acaso, depois houve uma abordagem de uma marca de giletes. Que está mesmo a dizer, a marca Gillette. Que não tem, se queres dizer uma coisa, não dá para dizer de outra maneira. Pronto. De lâminas da barba. Sim. Me fizeram uma abordagem para uma coisa, mas depois não se concretizou. Olha, o Vasco Labrincha diz: fumar faz bem à saúde, está mais que provado. O Vasco Labrincha andou comigo no liceu, é da Gafanha da Aquém, eu sou da Gafanha do Carmo. Se é o mesmo Vasco Labrincha, será? Ele vai já dizer assim. Vai dizer, ele diz assim: já enfrentei a morte com um cigarro na boca e não morri, diz o Vasco Labrincha. É possível que seja ele. Se foi no mar, em cima de, num barco ou uma coisa assim, é possível que seja o Vasco. Muito bem. Bom, voltamos aqui com esta primeira edição do Com Humor Não Se Brinca sem Nelson Nunes. Para as pessoas que não sabiam, é verdade, Nelson Nunes quer dedicar-se à escrita e vai ter um novo podcast, curiosamente comigo, em breve, mas que não será semanal, será mensal. Mas ele diz não ter tempo e possivelmente paciência para seguir com este podcast. O Aldo Lima é o nosso convidado. Aldo, como é que foi regressar ao Levanta-te e Ri tantos anos depois? Ah, foi muito giro pelo facto de... Quer dizer, a malta vai-se vendo, porque vamos fazendo espetáculos habitualmente e vamos cruzando uns com os outros. Mas naquele contexto, a ver, estarmos lá, quando estão a fazer os testes de som e começa a música, aquela música, a música do Levanta-te e Ri, aquele trouxe-te memórias. O facto da SIC, o Daniel Oliveira, teve ali a sensibilidade e foi porreiro, que juntou a mesma equipa, mesmo quem está por trás das câmaras, a realizadora Verdú, o Barreto, ou seja, as mesmas pessoas, havia uns argumentistas que estavam a malhar forte no Facebook. Pá, pois, mas argumentistas, cada um, não era para mim que escreviam, portanto. Escreveste sempre os seus textos? Sim, nunca? Sim. Ok. Isto aqui acontece em direto, não é? Que é fantástico. Claro. Agora não posso. Sim. Não posso, não. E pronto, mas... Sim, porque depois também li isso. E se calhar podiam ter dito alguma coisa. Ainda por cima é a rapaziada que eu gosto e dou muito bem com eles, não é? Já agora, porquê que o Levanta-te e Ri acabou? Eu já não estava lá quando acabou. Sabes acabar as teses, não é? Pois não sei. Eu e o Bruno fomos os primeiros a sair. Posso responder por mim, não é? Eu saí porque achei que as características e aquilo, ou seja, o Levanta-te e Ri não era um programa de stand-up. Então era o quê? Variedades. Já ia um gajo tocar viola, ia um gajo saltar em camas eláticas, ia um gajo com palhaços e mágicos, era um bocado assim. Se calhar não haverá... Para não sou eu que mando, não tenho nada a ver. A minha condição, eu não pus condição para continuar lá. Eu decidi que para mim estava bom isso aí. E achas que volta? Achas que pode voltar? Já porque voltou. As audiências foram boas, acho. Foram muito boas. Nós temos aqui que pôr lá o microfone, como deve ser. Foram muito boas. Aliás, foi o líder da audiência. Teve mais audiência que alguma vez o próprio Levanta-te e Ri teve. Portanto, já tenha tido. Como uma aposta, achas que fazia sentido? Eu acho que faz sentido. No mesmo molde? Sim, aliás, até porque tem aí malta nova que devia lá ir. Até porque que são novos e têm tempo de mudar de profissão. Para perceberem se são bons ou não. Repara, o Levanta-te e Ri foi há 15 anos, é isso? Há 15 anos, sim, 2003. Há 15 anos, em 2003 a internet ainda não estava a explodir. Não existia internet, praticamente existia, sim. Quase não existia. Existia, mas não existia. Não havia YouTube. Nível. Não era tão rápida. Não havia YouTube. Pronto, é isso. Isto é, naquela altura, o Levanta-te e Ri foi muito importante para as pessoas que viviam e faziam humor, não é? Sim. Porque era uma montra essencial. E para quem queria consumir humor, porque as pessoas estavam habituadas a ver um género de humor, que era o humor de revista. E o Herman José. Percebes? Não havia mais nada. Era o Sábado Abadu e o aqueles, pronto, Marina Mota, não sei o que. Havia ali um estereótipo de programas de humor. Depois bonecos de contra-informação e o Herman José. Quantos anos é que tinhas, Ana Marta? Ora, eu em 2003 tinha... Eu lembro-me dos meus pais irem ver o Levanta-te e Ri. Eu fiquei em casa dos meus avós. Eu devia ter uns 6 anos ou 7. E fiquei a ver, foi das poucas vezes que fiquei acordada até tão tarde. Mas lembras-te de alguém? Lembro-me de quem é que eu me lembro? Do Seabra, é possível. Os pais já eram fãs na altura. E eu lembro-me de uma foto que eles tiraram com o Fernando Rocha cá fora. Não sei se ele atuou nessa noite. O Rocha atuava sempre. Era? Sim. Pois, o Rocha era... Era fixo. Era... E não havia mais nenhum que era fixo? Às 4 da manhã, ok. Era o último. Mas sabes que depois, quando aquilo acabou, houve uma espécie de sentimento de orfandade. Isto é, mais nenhum programa de humor. Ainda tentaram fazer umas coisas de género, mas não. O que é que tentaram? Não lembro. Há que dizer que o Levanta-te e Ri, na sua versão original, eram atores que faziam. Eu fui ao segundo episódio logo. Ao segundo episódio? Sim. O primeiro episódio, em termos de audiências, não correu muito bem. Mas aquilo também era uma coisa gravada, era assim tipo um cafezinho, estavam lá sentados. Não, não era nada. Não, era na Valentim de Carvalho e era em direto. E o primeiro episódio não correu. Sim, claro. Eram com aqueles dos malucos do riso e tudo, não era? Não, isso, os atores é que iam lá, que tinham umas adaptações de uns textos, supostamente para... Era mais tipo contar uma história, com anedotas pelo meio, percebes? Eram assim, era tipo... Eram narrativas com anedotas. Epá, e era penoso para eles, os próprios atores ainda dizem que estar ali sozinho que é uma coisa que eles não... Porque aquilo não é bem um monólogo, não é bem um, percebes, não é uma interpretação de um personagem, é uma coisa de estares ali a falar que... E epá, era um bocado... Depois no segundo episódio, ligaram-me a mim, ao Nilton, ao Oscar Branco, e foi o único que ia dos malucos do Rizzo, foi Fernando Ferrão. Fernando Ferrão? Aquele alto. Com aqueles olhos muito grandes. Sim. Ah, sim, já sei. Curiosamente, estou aqui a pensar em algo que é, tu deves ser dos poucos stand-up comedians que pode contar sempre a mesma história. Não, podes fazer o teu texto todo, mas há uma história que as pessoas querem ouvir, a história lá do Toro Lindo, mas eu acho que mais nenhum, não estou a ver ninguém do stand-up que possa fazê-lo. Já viste, tens esse privilégio. Ou uma cena, quer dizer, é quando fazes uma coisa que é maior que tu, ultrapassa, não é? Isto é, tu não é o Start Me Up de Rolling Stones. Sim, é o teu hit single. Isto é... Pois, mas, epá, mas eu, tu contas eu, sempre? Eu, não, tu já não faço há anos, eu agora não. Agora só faço quando há ou uma empresa há anos estou a dizer, sim. Ou seja, não faço há anos, de minha vontade, publicamente, num espetáculo público aberto, numa sala de teatro, etc. Como faço os meus espetáculos a solo, não faço a tourada. Pá, se tenho um cliente, uma festa de evento, tal, chega lá o senhor, que tu também fazes empresas, claro. O senhor chega lá e diz, passa lá a abelha maia, deixa passar a abelha maia. Não é? Sim. Pronto, senão a caneta deixa de escrever e o chequezinho no... Não, sim, mas sim, às vezes há alguém que faz questão que eu faça, pá, pronto. O teu espetáculo vai ter agora uma temática, Aldo? Aquele espetáculo de surpresa que tu falavas que ias ter no... A surpresa, não sou só eu, são vários. A surpresa não é o facto de dizer... Não... É Levanta-te e Ri no Porto, claro, já percebemos. Ok, e assim fica uma novidade em primeira mão neste programa, com este silêncio cúmplice de Aldo Lima. Agora, há pouco eu queria, aliás, como vem sendo o hábito neste programa, colocar alguns sons que ilustrassem o que estávamos a acabar de falar. E de facto, para pessoas como a Ana Marta, que tinha 6 anos naquele tempo, vamos ouvir sons referentes ao Levanta-te e Ri na sua gênese. Cá está. As pessoas que estão... temos aqui uma pergunta. Espera aí. Temos aqui uma pergunta. Espera lá. André, a Velelas será? Mas a malta nova quer ir ao Levanta-te e Ri? Pergunta o André. É em jeito de provocação, parece. André Barreira está muito ativa, diz. E os argumentistas? Para quando isto na Twitch, olha, o Vasco Labrincha manda-te um abraço. Ah, então é possível que seja. O Zé Pedro confirma se já moraste em São Pedro da Cova. Não, nunca morei, Zé Pedro. Portanto, era o Vasco Labrincha de sempre. Então, mas achas que queres responder a esta... Eu respondo, não sei se querem ou não, é para mim diferente. Não, o que ele está a dizer é, será que os mais novos ainda se identificam com... Mas com o quê? Tem 12 minutos de antena. Com, com a televisão. Será que a televisão é importante? O que eles dizem é que não, na grande maioria. Pois, não é, sei. Já não precisam da televisão porque a internet cresceu de tal maneira que. Pois, claro. Ok, mas. Pois, exatamente. Foi o que me pareceu. Sim. Então, mas espera aí. Podem não precisar da televisão, mas pode ser necessário um produto como o Levanta-te e Ri, não é? Até pode haver um produto similar ao Levanta-te e Ri no YouTube. Pois. Acho que já houve tentativas. O Fernando Rocha lá com o Piso em Pé é isso? É um Levanta-te e Ri. Mais ou menos, porque é só um. Não, não, é porque vão mais que um, não é? Vai mais que um. Basicamente é isso, pois. Não é? Pá, fui lá uma vez a convite do Fernando, que lá me convenceu. E então, e que tal? Gosto muito de Fernando Rocha, como pessoa, somos amigos e divirto-me à brava com ele. Pá, ele convidou-me e eu aceitei e fui lá fazer uma perninha. Os humoristas dão-se bem? Acho que sim. Ou existem rivalidades? Eu acho que não, não sei se não há muitas rivalidades. Eu não tenho rivalidades com ninguém, estou-me a borrifar. É o que eu te digo, eu não consumo humor, eu não vejo os meus colegas. Pá, eu, se tiver lá, dou uma paulinha nas costas, força aí, e estou a ser sincero, espero que entre e que agarre o público. O público, a primeira gargalhada, a palmas, pronto, está entregue, está a safo, boa a minha vida. Eu não sou a melhor pessoa para. Eu recordo-me um episódio há bastantes anos em que nós estávamos em Braga. Tu eras júri também comigo? Era eu, tu, Raul Solnado. E mais quem? Rui Unas. Não, o Rui Unas estava a apresentar. Ah, já, já. Tu lembras-te de um episódio que nunca mais me irei esquecer? Eu lembro-me de vários episódios. Sim, eu também desse... me lembro de alguns. Espero que tu agora não vejas que já uma vez me entalaste. Não te vem entalar. Mas lembro-me de vários episódios. Lembro-me de ver o Ricardo Araújo Pereira a fazer stand-up. Sim. Bem como Zé Diogo Quintela. Fomos vários, sim. Lembro-me de nós jogarmos todos futebol à tarde. Sim, sim, sim, sim. Eu ser o melhor em campo, como é óbvio. Sim, para uma coisa que... Lembro-me de outros episódios que agora não vou estar aqui a revelar, mas lembro-me sobretudo de uma pessoa, de um participante... Uhum. Ter bloqueado em palco. Tu lembras-te disso ou não? Frisou, sim, sim. Era, eu até me lembro que era. Eu tinha um pinguim com 8 centímetros. Lembras-te disso? Eu não me lembro. Era, ele dizia. Não era um, não era um pequenino com os óculos assim, um gajo muito arrasca, que depois o Unas até entrou para auxiliar, não sim, foi? O Unas, o que é que fez? Ah, o Unas entrou. Eu acho que era. Acho que esse rapaz depois ainda chegou. Era tão engraçado o facto de ele ser. Tão arrasca a fazer stand-up que depois. Não, mas é que ele bloqueou. Pois, mas depois a coisa foi dizer-lhe, porque os nervos, e a coisa foi dizer-lhe: é pá, usa isso, começa a fazer assim, stand-up. Tipo um gajo. Será que essa pessoa fez mais. Eu acho que ele foi ao Levanta-te e Ri depois mais tarde. Não me lembro do nome dele. Baixito de óculos. Miranda. Será que é esse? É esse. Eu até lhe disse, põe um bocado de adesivo como aqueles filmes dos nerds. Sim. Eu não me recordo. Será que era Miranda? Tu lembras do gajo que tinha um pinguim com 1,5 m e não te lembras que era o Miranda? Mas era a história dele. Foi. Aquilo que eu me lembro é que eu nunca tinha visto ninguém a bloquear em palco. Isto é, aquela coisa que todos nós muitas vezes temos algum receio, que é falta-nos imaginação, estamos num dia mau, vamos bloquear, não é? Não sei se tens... Tu numa peça de teatro, tu pura e simplesmente... Ah, os atores também têm esse medo. É? Muitas vezes acontece, qual é a frase que tens para dizer a seguir? Oh, tu sais, tu que arrancas e agora? E a malta fala, quando é comédia dá para fazer isso, não é? Olha, não tenho mais nada... O feio, nós tínhamos uma peça pequenina... E às vezes notava-se na treta um para o outro. Uhum. Mas nós fazíamos uma peça pequenina que eu escrevi com o Eduardo Madeira para fazer só para empresas, que era eu e o António Feio, que chamava quilo e meio, que é o peso total da nossa. Era o peso total de eu e o António, não é? Um quilo e meio. E havia uma altura em que ele fica assim a olhar para mim e eu também a olhar para ele e ele diz-me: eu não tenho mais nada para dizer. Vai, e tu ficas: pois eu também não. Ou melhor, tenho, não sei o quê. Estás a ver? Nunca te aconteceu agora nesta tua experiência no teatro, nunca te aconteceu isso? Perderes a memória? Já me aconteceu, está distraído, que é uma coisa que também se diz, uma coisa também se diz na peça, mas mais nos ensaios, eu acho, do que mesmo no que é. Epá, desculpa, estava a ver a peça, estás a ver? Estás tão entretido a ver a malta que quando chega a tua vez de falar, desculpem, estava a ver, sabes? Já aconteceu isso, mas é mais em ensaios. Gostaste mais de fazer teatro ou cinema? É diferente. Gostei, pá, gosto imenso das duas coisas, porque são mundos completamente diferentes. possivelmente ficas mais nervoso a fazer teatro, não? Não. É só porque estás ali, não sei. Como estás ali ao vivo. No cinema podes, estás a gravar, não é? Mas... Pois, é diferente. E tens muito tempo. O cinema, a maior parte do tempo, estás a esperar. O que se faz no cinema é esperar. A parte do cinema mais difícil é o tempo que estás à espera. Quando estás a gravar é um instante. É tal, daqui, depois esperas que mudem a luz, porque vão filmar daqui para ali. E é uma horita e meia para mudar a iluminação e os valores e as medidas e os focos e a lente. Quantos filmes é que já entraste? Creio que 4. Um era telefilme. Quais foram? Vamos ver aqui a memória de Alto. O primeiro foi A Arte de Roubar, escrito pelo grande João Quadras, realizado e produzido por Leonel Vieira e uns espanhóis. Depois foi o telefilme Conexão, que foi logo a seguir, escrito por um jornalista da RTP que fez uma Conexão? Sim, que é uma investigação, factos, que foi verídico. Reais? Sim, reais, que era da altura, há uns anos atrás, com a crise, devia ser anos 80 ou 90, não sei quando é que foi. Foi um jornalismo de investigação de um autor português. Um jornalista português, que tinha a ver com o tráfico de droga entre a Galiza e Portugal através dos barcos, dos pescadores, depois com ligações à Colômbia, Galiza, Portugal, etc. Acabou isso, não? Com esse filme? Hã? Não, não, já. Acabou já, esse movimento, que esse filme já tinha acabado, chamou a atenção e acaba já logo. Já tinha acabado. A história é que foi, na altura, foi entre a televisão, foi a TV Galiza e a RTP. Já viste? E a televisão TV5, ok, que é de Barcelona, a catalã, televisão catalã. Com atores. Já viste quando há aquelas apreensões monumentais de droga, não é? Pois aquilo é queimado. Para os consumidores que estão a ver aquilo no telejornal, aquilo deve ser uma coisa, não é? Deve ser um dia de luto. Sei lá, não faço ideia. Para mim. Não, é até eles verem uma apreensão gigantesca. Ai. Faz-me mais impressão quando é a Azaia a aprender coisas boas, tipo marisco. A sério, isso também, não isso é? Faz, e põe. Ai, deitam, essa... e estraga-se, apodrece. Tem que ir tudo para o lixo. Não sei, deve ter. Devia haver uma cena que era apreensões da Azai, mas aquilo tipo. E depois darem às pessoas. Se calhar agora já fazem isso, não sei. Que fazem? Porque eu adorava saber como é que isso funciona. Se não tiver em condições, não é? Se for claro, uma coisa. Se tiver. Não, como é óbvio. Mas há coisas. E muitas que vezes, quando é apreendido pela Azai, acho que o primeiro princípio é esse, porque não está em condições. Não, pode ser só porque é proibido naquela. Pode ser proibido naquela altura estares a apanhar. Pode ser proibido da forma que apanhas, em vez de estares a apanhar à mão, andas a apanhar com uma rede. Já pescaste alguma vez, Aldo? Eu pesquei tantas vezes, sou da Gafanha, pá. A Gafanha é Costa Nova, Barra, as Gafanhas, e tem a ria e o mar. Eu cresci assim, à Tom Sawyer, com o mata e rio e... E chegaste a pescar o teu almoço, o teu jantar? Não, de propósito, por necessidade, mas era uma coisa que qualquer miúdo da minha terra, da minha zona, fazia. Pescavas o quê? Robalo, são robalinhos de ria, dourada... linguado e solha, não, porque era proibido à fisga, não se podia pescar. Linguado e solha? Sim, porque anda linguado e solha, anda junto ao chão. E depois havia uma fisga, mas é proibido. Olha, eu não sabia esse teu passado. E de vez em quando não vais? Este verão fui às navalhas, que aqui chamam aqui chamam outra coisa, como é que é? Ligarões. Pois é, na minha terra, com sal. Foste onde? Lá na Ria de Aveiro. Tu passas muito tempo ainda em Aveiro? Mais agora. Isto, quando vens a Lisboa, ficas em hotéis, é isso, Aldo? Às vezes. Nós estamos num hotel a fazer esta primeira edição do Com Humor Não Se Brinca. A primeira também. Porque sem é mais Nelson perto, Nunes. É, mais... é uma espécie de cerimónia fúnebre do Nelson Nunes. Ainda não tínhamos. A primeira cerimónia. Pois, Ele está a ver o Nelson. Eu tenho uma ideia que é trazer o Nelson Nunes ainda a um ou outro programa. Mas tem que ser assim. Se ele quiser vir, não é? Sim, se ele quiser. Só eu se ele quiser. A ver, vir. Eu estou a ver as estrangeiras. As estrangeiras não, a malta de Lisboa, nova. Peraí, loura. Que anda, agora em Lisboa é tudo muito louro. Qualquer dia tem que contratar o Valente figurantes para fazer de Lisboetas. Sim, pois é. Tu conheces o Valente? Eu não conheço. Então o Valente é o gajo dos figurantes todos de há 100 anos, para filmes, publicidade, televisão. O Valente é uma personagem incrível. É o maior, ele é do Norte. Pois é, ele chegou a fazer um anúncio para o Continente. Pois fez. Ele dava com a cabeça na parede. Sim, sim. Já não sei, ele é muito engraçado. Eu acho o gajo engraçado, muito engraçado. É? Acho muito engraçado. Ele onde é que vive? Ele no início era, fazia parte daquela malta que estava a animar, antes do Vanda Terry entrar em direto, era ele que estava lá a falar com as pessoas e não sei o que, era uma fartota, o gajo metia-se lá com as senhoras e com aquele, estás a ver, Valente, tudo, diz tudo. Então, mas espera, Waldo, tu agora estás mais a norte do que a sul, é isso? Não, estou lá e cá, quando preciso, não preciso é estar sempre, pá, porque é muito caro agora arranjar casa cá, não é sério? Fácil. Descobriste agora, não é? Descobri agora porque saí daqui há 2 anos a achar que podia voltar passado meio ano e quando voltei, epá, estava na Dinamarca. De Lisboa não, já não havia sítios para nós. Pois. Tenho. Ana Marta perguntou. Ana Marta pergunta sobre essa banda. Voltas para cima. Tenho que dar aqui uma demo, as demos ao Alvin. Aliás, a ideia de te entrevistar começa por aí porque eu encontrei-te. Porque o Unas também me disse a mesma coisa. Na live. O Unas também disse? Disse, e levou-me ao Maluco Beleza a segunda vez, a primeira por causa do que eu já faço, e a segunda, epá, fala-me da tua banda e pôs lá um bocado, a tocar um bocadinho. Mas nós, só para mostrar que somos diferentes Unas, vamos passar o tema na íntegra. É? É. Boa. Então, e já o tens? Não, porque ainda não te dei, claro. Estás-me a seguir? Depois... Dou, sim senhor, mando para o... Mando para... Não dá, pá. Peraí. Não dá. Aí está, Aldo Lima, com o seu projeto musical. Porque agora cantas, é isso. Se bem que tu gostas de passar música, há muitas pessoas que não sabem rock. Isso. Uma vez viste a passar música nos anos do Bruno Nogueira. Ah, pois foi. E anos do Bruno Nogueira têm uma história gira. Tem umas histórias engraçadas, os anos do Bruno Nogueira. Sim, aquele que foi na Ericeira. Sim. Então, e de repente no final da noite lembras-te que... Não, não lembras nada. lembras? Não, não lembro. O que aconteceu no final? Foi para parvoíce. Ficámos só nós. Quando ficam só meia dúzia de amigos, a parvoíce que estava toda na panela de pressão enquanto estavam 30 pessoas saiu toda. Não é? Eu sei que já estávamos com os copos. Isso, pois estávamos. Isso lembro-me bem. Sem vontade nenhuma de ir embora. Sim. Mas lembro-me que tu tiveste a passar música ainda uma série de tempo. Tive um bocado. Tive. E eu aí percebi que tinhas gosto musical. Há pouco dizias que não vais muito a shows de comédia, mas vais a... Música vou. Vais? Sou super fã de música. Música, cinema. Mas sou muito... Gosto... Pá, é um passo de tempo com a música. O que é que andas a ouvir, Aldo? Não tem nada a ver com humor, eu sei, mas... Não. Eu continuo a misturar entre os clássicos... Que eu ouço de rock and roll, Led Zeppelin e por aí fora, só para dizer alguns, com coisas que tenham, que sejam novas, não é? Da rock alternativo e que me preencham em termos de composição e musicais, etc. Porque aquele rockzinho Vodafone, telemóvel, epá, já não tenho paciência. Houve uma altura em que o Rock FM ainda... Ih, é tão fuleiro, não consigo, né? Não. Mas havia... Tu gostas de Rock FM? Não, não particularmente, mas quando eu fazia programas de playlist, nós começávamos a ouvir aqueles Semisonic. Há uma banda que são os Semisonic. É o chamado Rock FM, mesmo só para passar na rádio. Porque depois não acredito que alguém vá ver um concerto dos Semisonic. As pessoas não estão a ver quem são os Semisonic. Olha, ouçam este som, peraí. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Eu, por exemplo, vi ao vivo, vi um concerto, porque estava na Queima das Fitas de Coimbra há uma data de anos, dos D.A.D., não sei se te lembras de D.A.D., e não isso é uma banda de rock FM, então. É, mas eu não gosto da banda a ouvir assim. E no concerto deram um concertaço. Até e esta tua banda? Esta minha banda é rock. Rock alternativo. Rock alternativo? E vão dar concertos? Vamos, senhor. Aliás, o princípio é esse. És tu e mais quem? Tu achas que era gravar discos? Olha, pergunta lá a qualquer músico se o princípio dele é gravar discos nos dias que correm. Pois não. Então, mas és tu e mais quem? São pessoas da Gafanha? São. Da Gafanha não. Um é da Gafanha, o outro não. O meu baixista, o Rodolfo Batista, por exemplo, é um freelancer baixista, tirando que está na minha banda. Por lá no Norte acompanha o Tim, o Jorge Palma, o Sérgio Godinho, muitas vezes. Tu conheces o Ângelo daquele lar do Carmo? Sei de quem é que estás a falar. Mas o Carmo é a minha terra. Até não conheces esse Ângelo? Conheço, o animador de lá dos velhotes. Sim, sim. Não é próprio, sou um gajo novo ainda para o conhecer assim tão bem, não é? O trabalho do gajo é incrível. Tem 43. Tu reparaste ontem que eu pus no Facebook, porque estavam a dar os parabéns, e para não porem muitos, eu ponho eu a dizer, não é? Eu disse, pá, faço 40 anos, a linha C. E há uma malta que diz bem-vindo aos 40. Estás a ver? A linha C. Eu estava a falar contigo e não tinha percebido que tu fazias anos. Ontem? Sim. Também não é propriamente, não é que um gajo está a falar e cheira a vela, não é? Sabe porquê? Mas as pessoas... Não. Tipo, epá, está aqui um cheiro a vela de aniversário faz anos. Quer dizer, como é que um gajo, como é que tu notas que uma pessoa faz anos? Por maneira que estás a falar? Não, porque basicamente as pessoas quando fazem anos não falam com ninguém, não é? Porque é quase impossível. Eu, por exemplo, não falo com ninguém quando faço anos. É raríssimo. Eu não saí de casa, fiquei em casa. Sério? Sim. Depois não foste para a escola? Quer dizer, não, fui beber um café com um amigo e não copos, nem fiz jantar de aniversário, nem bolo, nem parabéns, não, nem nada. Não, não gostas de comemorar os teus aniversários? Não ligo nenhuma. Okay. Passo um dia se comemorar 90, sim. Até nos teus 40 anos não fizeste nada de... Fiz 40 anos, já é do caraças. Até não é? Há malta que não consegue. Então, mas... Ok. Quando repara, quando tu olhas para os teus 40 anos, 43 anos neste caso, o que é que, em que é que pensas? O que é que te orgulhas, em particular? Isto é, se tivesse que fazer um balanço ativo-passivo... Mas tenho mesmo que fazer? É que não ligo nada a isso? Não? Mas, não. Mas há alguma coisa que ainda tu não ligas? Fizeste? Tu tens aquela crise de meia-idade? Não tenho a crise da meia-idade, mas muitas vezes digo, olha, ainda há que uma... Que é que uma, tenho 44, tenho mais um ano. Mais um ano? Sim. Fazes quando? Maio. Pronto, foi a entrevista possível com... para a próxima veio o Nelson. Pois é, tenho mais ou menos do que tu, mas por vezes penso nisso, coisas que se calhar ainda não fiz e gostava de fazer. Há alguma coisa que tu ainda não tenhas feito e que... Opa, tem sempre a ver com... tem sempre... olha, isto de a banda dar concertos grandes de rock com malta a curtir é uma coisa que me apetece. Apetece-me um dia realizar cinema. Ah, é? Não sei se vou gostar, estás a ver? Se calhar faço um. É mais fixe escrever um livro. Rapaz, escrever não um deve livro. Ser nada fácil realizar um filme, não é? Escrever um livro. É mais fácil. Mais fácil plantar uma árvore. Sim, plantar uma árvore é mais fácil que qualquer um dos dois. Mas daquelas coisas deve ser o mais tem... difícil dos três que acabas de dizer, não é? Não tens de ter conhecimentos cinematográficos que tu tens. Não os suficientes para isso, mas okay. Alguns. Tens de consumir muito, muito cinema. Vejo muito cinema. Vês? Vejo muito cinema. Qual foi o último filme que tu viste que saíste lá assim de lágrima no olho? De lágrima no olho? Olha, eu não sei de lágrima no olho, mas estava toda a gente a chorar neste último filme da Lady Gaga. Epá, não vi isso. Como é óbvio, uma data de filmes que estão na fila para serem vistos antes não do vi filme da Lady mulher, Gaga. Não estava nenhuma mulher lá que não estivesse a chorar. Aquilo comove. Então deve ser bom, ainda bem que avisaste. É verdade. É verdade. Homens, também, mas também vi homens a chorar. Fez? Sim. Eu não estava a chorar. Não estava a chorar. Mas não, sim, mas... Pronto. Ah, sim, olha, por exemplo, comédia era uma coisa que... Ah, gostava de fazer um... Não é, não é o que eu gostava mais de fazer, mas comédia praticamente realizei. Quando fiz a série para a RTP, as duas séries, eu e o João Quadras, que fizemos o Palavras para Quê e depois Mais Palavras para Quê, a escrita disso era a realização. Porque nós não falávamos, portanto tinhas que escrever, a câmara aparece por trás, aperta não sei o quê, depois mostra o pé, levanta, vai ou não sei quanto, depois focar, e a gente escrevia lá o que é que o gajo tinha que fazer. O Emanuel quer fazer uma pergunta. Sim, falaste nessa série do Mais Palavras para Quê, porque é que achas que não resultou a série? Resultou, pois. Não resultou a nível de audiência, de deixar um marco. Não, aí é que resultou. Resultou? Resultou, a audiência resultou muito bem. Teve a série toda. Sim, mas a primeira e a segunda. Então são os episódios. São três episódios, é tipo 6 meses, é isso? Renovou. Mas não tinha nada a ver. Não, mas da audiência, lembro perfeitamente até de Os Gatos Fedorentes eram à quarta, sexta, e nós éramos à quinta. E nós chegámos a ter muitas das vezes mais audiência. Aliás, na RTP. Havia uma coisa diferente. Para nós era um orgulho, atenção, nada de contra de uma coisa e da outra. Nós éramos fãs deles, provavelmente também eram fãs de alguma coisa que a gente ali tivesse, digo eu. Olha, havia algo que era feito pelo Mário Viegas, que eram assim os filmezinhos também. Chegaste a ver isso? Mudos, que era uma coisa... Sim. Pois, ali nós tínhamos... Era a puxar mais ao cartoon. Ah, ok. Está a ver? Porque eram coisas muito parvas onde podia existir... Era o que tu quisesse. Aliás, o humor físico sempre foi... Está muito boa esta estrada. A rua está lá fora, está muito boa. Deixem-me só dizer que nós estamos aqui num hotel em plena Baixa de Lisboa. Está carregadinho de lisboetas aqui à volta. Sim, tem sido. Vamos lá para ver. É Minho, é Douro, é... Tem passado tudo aqui, não é? Sim. Sim, tem sido incrível. Olha, mais um carregamento de turistas. Isto, agora se vê. Isto é da alberca. Agora é que vais isto filmar. É da alberca, de certeza. Olha, viras para lá quando eu te disser, tu viras, para ver a quantidade de vikings. Olha, olha agora. Esta não, esta tem 100 olha. Anos. Espera aí, já agora deixa-me ler aqui alguma mensagem que vai aí na nossa transmissão. Deixa-me ver o que é que dizem os nossos... As pessoas que estão a ver. O João Figueiredo diz: pergunta ao Aldo Lima se alguma vez esteve mais gordo ou sempre foi magro. Sempre fui magro. Acho que era gordinho só em bebê. Okay. Ao que parece. Era um bebê rechuchudinho. Pronto. Com cabelo loiro aos caracóis. Sempre fui assim. Aldo, estamos quase a terminar este primeiro episódio. Não posso, no entanto, deixar de perguntar o que é que... Eu sei que não tens acompanhado muito, não costumas ir para shows de comédia, costumas ir ver, mas viste assim algum novo valor que te chamou a atenção? Pá, não vês nada? Não vejo mesmo. Não vejo mesmo. Então o que é que vais fazer agora, em breve, 2018 e 2019? Agora vou voltar para a cama, que era onde eu estava muito bem, a ouvir uma senhora a falar em alemão baixinho, sim, na televisão. Ah. 2019 vou continuar com o stand-up. Como continuo sempre, agora até ao final do ano, empresas, janeiro, stand-up, estreio uma peça de teatro, já posso dizer, a solo, a um grande desafio, com a Sandra Faria. Solo? Sim, com a Sandra Faria, que é uma peça que o Diogo Infante fez há cerca de 25 anos, que é o primeiro, é do Eric Bogosian, que é o Sex, Drugs and Rock'n'Roll, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Que é um okay. ator a fazer vários personagens. Isso já foi há 25 anos? Sim. Eu lembro-me do... Eu vi em Aveiro. Viste isso? Vi em Aveiro e disse: quero fazer isto. Epá, e é tanto tempo depois, e já há 2 ou 3 anos, que mais se calhar, que a Sandra andava a tentar pedir, tens de pedir autorização ao autor, não é? E que viessem as autorizações de Nova Iorque, não sei o quê, já vieram as autorizações, vou começar a ensaiar em dezembro para estrear meados de janeiro. Isso é incrível, isso é uma grande novidade. Já tinhas dito isso? Não, a primeira vez que estou a dizer. Vês? Porque eu sou teu amigo. Isso, sou teu amigo e. Não. Dei outra, ou Unas, dei outra. Unas também deu. Mas são os meus amigos de longa data, que isto para quem não sabe, nós conhecemos há. Há 20 anos. Tu ainda andavas de DT. Isso, é que... Incrível, tu conheces da minha DT, incrível. Portanto. Já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo, tem que dar alguma coisinha. Claro, fizeste bem. Aldo, quero agradecer de teres participado neste primeiro programa sem Nelson Nunes. O Com Humor Não Se Brinca fica sem Nelson Nunes, mas ganha Ana Marta, ganha o Emanuel e ganha o Espírito Sempre. O programa está melhor, não achaste? Pá, eu gosto assim. Está bom, não dá? Não sei como é que era antes. Claro, o Nelson, não sei como é que era antes, que é aquele. Olha, é o que eu digo dos barbeiros, quando vamos cortar o cabelo, no fim mostram-te a nuca. Ah. E perguntam: está bom? E eu não sei como é que estava antes. Porque já viste, eles nunca mostram antes. Se nos programas, no final dos programas, perguntassem direto às pessoas se tinham gostado do programa ou não. Sim. Não é? Não, e as pessoas dizem sempre que sim, não é? As pessoas quando não gostam dizem sempre que sim. Ah, vão dizer que não gostam, não é? Porque é não é? Acho que estão mais animadas que tu. Tu tens cada ideia. Tu mas enquanto te rias, as pessoas já estão a dizer se gostam ou não. Riem-se ou não se riem, não é? Tu sentes isso? Então não sentes, lá estás logo. É em direto, está lá a resposta. Na hora. A piada está boa, não está boa. Sentes quando o riso é... Notas logo. Notas quando... É. E quando às vezes, quando é uma piada que é assim um bocadinho mais coisa, tu notas o hamster levantar-se e a começar na roda e está, pronto, já está. Lá dentro, o hamster. Olha, e também podes notar quando como é que eu vou explicar? Quando o riso em si às vezes pode ser demasiado fácil. Já te aconteceu? Não. Desculpa, que eu sou um gajo muito inteligente a fazer comédia, nunca me aconteceu esse tipo de coisa. Eu gosto das tuas ideias. Vamos lá falar disso, que é uma coisa que te caracteriza. Aquelas ideias. Faz-me lembrar o Kramer. O Kramer do Seinfeld tinha sempre umas ideias que só ele é que achava boas. E tu tens essas ideias. Quer dizer, tu uma vez falaste-me de uma corrida de gaivotas e parece que fizeste mesmo isso num campo grande. Não é? Sim, faço isso. Fantástico. É grande, gatas, há uma outra que tu uma vez me ligaste, se calhar nem te lembras, que me ligaste, que era um jogo de ténis às escuras. Essa eu nunca realizei. Mas tu lembras-te ou não? Que depois nós fomos aprimorando as ideias e chegámos a uma altura que era luz negra, só com aquelas fitas, como os Dire Straits, e que depois no fim tinhas um grande tenista conhecido com uma pessoa conhecida. Desta semana falei dessa ideia, alguém com... A sério? Tu lembras-te? Alguém com poder para colocar em prática. Tens, alguém ligado falar, ao mundo do tens que falar nisso, a esse tipo de pessoas, mas depois de jantar... Para eles assinarem logo, a seguir ao jantar, o patrocinador. Sim. Tem que ser assim. Depois de jantar. Olha, lembrei-me agora de uma coisa, mas não é uma coisa. Lembrei-me. Mas é uma. Como é que eu vou explicar? É uma coisa que e não fazes uma coisa de golfe? Faço. Que eu gostava de ir. Quando quiseres, estás convidado. Para um ano vais participar. Sim, este ano ganhou o José Luís Peixoto, esse torneio que estás a falar. Pronto, quero ir. Incrível. Oh, deixa-me só fazer-te uma pergunta, que é uma pergunta um bocado provocação, mas lembrei-me agora, porque. Porque houve alguém, quem é que foi? Epá, eu não sei quem é que foi, talvez tenha sido o Guilherme Fonseca. Bem, se não é um Guilherme Fonseca, se não foi o Guilherme Fonseca, é uma bronca. Estou aqui a queimar o Guilherme Fonseca sem necessidade nenhuma. Não interessa nada. Não interessa, mas foi um humorista que veio cá e que disse que tu eras o humorista favorito dele, mas que eras preguiçoso, que tinhas sempre o mesmo texto. O gajo também quer que eu aspire, ele quer que eu vá lá à casa, lavar a louça, aspirar e não sei o quê. Epá, tenho mais que fazer. O que é que eu escreva para ele? Não posso. Okay. Não é? Então, mas para ele podes responder com um novo espetáculo? Não, isso deve ter sido Diogo Faro, não? Será que foi o Diogo Faro? Que é um grande sportinguista que já me disse a mim um dia. Então pode ter sido um dia ele já vinha, acho que foi ele. Talvez tenha ele sido. Ele um dia, sim, no live, ele chegou ao pé de mim, dá-me um grande abraço, porque sim. Ele é da geração mais nova e a malta não tinha assim aquela coisa, pá, vou aqui falar com o Cota, não é? Que o gajo já é... E ele, pá, tenho que dizer uma coisa, tu és o meu favorito, adoro-te, não sei o quê, mas pá, és um bocado preguiçoso. E eu assim, tu olha mesmo, que esquece com essa merda. Isso é graça. E um grande abraço para a pessoa que disse isso. É porque não conhece outros. Imagina se eu fizesse alguma coisa da vida. Um abraço para o... Coisa. Para o Nelson. Ah, boa. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Bom, pensavam que o programa já tinha acabado, não é? Então o convidado não conta sempre uma história para o final. Aldo Lima vai contar a sua história. Pá, muito rapidamente, cheguei aqui para fazer check-in com a reserva feita do hotel e perguntam-me se tem cartão de crédito. Que agora é um gajo, é assim, não tem cartão de crédito. E olham logo para ti, não tem cartão de crédito, que logo ficas, é cidadão de segunda. Um gajo, não uso cartão de crédito, desde aquela coisa dos bancos, não uso cartão de crédito. Ah, então ou deixa aqui uma caução de valor de 100€, ou não tem acesso ao minibar. Também não quero ter acesso ao minibar, não tem problema nenhum. Ou então, eu disse, mas antes do cartão de crédito as pessoas não consomem e pagam, não é uma coisa, não é o que se faz. Então chamou o colega, olha, vai lá acima e tira o minibar. Literalmente! Portanto, tu deixas o cartão de cidadão, a tua identificação, não sei o quê, mas não tens cartão de crédito. Não há. Tiraram tudo. Está lá o frigorífico só. Para um hotel 4 estrelas. Estamos aqui no hotel de Turim. Fica esta recomendação. Pois. E pronto, este foi o primeiro episódio da nova série do Com Humor Não Se Brinca. Para a semana, os nossos convidados são imensos. Não, eu estou a imaginar aquele momento em que tu és jovem, como ele era, estás a chorar e de repente está lá o teu tio maduro e diz assim: Miguel, vem cá ao tio. Vem cá ao tio. Vem cá contra a tua. Isso também me aconteceu. Meu irmão já de repente me tira. Epá, eu estou a imaginar isso a acontecer. É giro, mas pronto, é a história dele. Isso também me aconteceu. O meu irmão fez xixi para o meu pé. Porque pronto, também tens essa história. Eu fui picado com um peixe-aranha em 2000. Na Madeira, e a minha mãe virou-se para o meu irmão e disse assim: isso é só nas ilhas, então? É nas ilhas. O que mais vai ter de ser? E o meu irmão, que tem mais 2 anos que eu, miúdo, tinha pai 13, Se eu não tenho vontade. Esforço. Bora. Se era... Vamos embora. Se o teu irmão não tem vontade de ser a tua mãe. Assim, como nem dá para apontar, tinhas meter mesmo por baixo. Ora bem, eu acho que este próximo episódio será possivelmente o episódio com mais convidados de sempre. Pelo que temos naturalmente muita, muita expectativa. Aguardem, pois, por novidades nossas. Antes de fecharmos, outra novidade: o roteiro da comédia dos dias que se aproximam. Abrimos a nossa prezada agenda semanal da comédia com uma sugestão de teatro. Até 27 de janeiro, no Teatro da Trindade, Inatel, é levada à cena a peça A Pior Comédia do Mundo, que conta, entre outros, com José Pedro Gomes, Jorge Morato e Inês Aires Pereira. Também no teatro, mas no norte do país, Joaquim Monchique protagoniza a peça Mais Respeito Que Sou Tua Mãe, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, até 28 de outubro. Mas se é comédia stand-up da boa que vocês querem, o espetáculo Roda Bota Fora tem de entrar nas vossas agendas. Guilherme Fonseca, Daniel Carapeto, Pedro Sousa, Pedro Durão, Diogo Abreu e Eduardo Correia da Silva estarão no Teatro Ibérico em Chabregas a tirar piadas uns aos outros, com a presença de convidados surpresa e um jogo no final. Acontece na última terça-feira deste mês e nas duas primeiras do próximo. No sábado, dia 27 de outubro, as coisas aquecem pelo país fora e há comédia para todos os gostos. A Norte, Rui Xará, vai estar a fazer stand-up em Joana, em Famalicão, no auditório ATC, pelas 21h30. Açores, nessa mesma noite, Tiago Sousa, Elfie Med e Dário Guerreiro, também conhecido como Moço de um Cabresto, vão invadir o vosso Teatro Miquelense em Ponta Delgada. Como é que é, rapaziada, do qual o humor não se brinca, e o Mariana daqui, Moço de um Cabresto, e é só para anunciar que já no próximo sábado, de dia 27, vou estar juntamente com o Elfie Médico Tiago Rosa a fazer uma noite de stand-up comedy em São Miguel, Ponta Delgada, Açores, no Teatro Miquelense. Se puderem, apareçam por lá, vai ser incrível. E para quem está por Lisboa este sábado, este vosso estimado entertainer vai ser o convidado das sessões Ícone 12, que vão ter lugar na Travessa do Pussolo, será que é assim que se diz? Mesmo ao lado do Jardim da Estrela. Se preferirem ficar por casa, sintonizem a SIC Radical na próxima sexta-feira, dia 26 de outubro. Pelas 23h15, há mais um episódio de Bola Maciça, um noticiário distópico sobre o nosso mundo. In loco na grande descoberta do tapir, Teixeira Grulo. Estou aqui nas Américas para reportar o desvendar do tapir. Cristóvão Colombo chega agora de barculeta, eles demoraram 2 meses. Eu estou aqui desde a Idade Média. Quanto ao tapir, não se enganem, é um porco. Mas ao contrário dos porcos, cheiros sujos mas alegres, o tapir está sempre de trombas e trazendo a bufas do pior. Logo de seguida, ainda na Radical, repete o espetáculo comemorativo dos 15 anos, do Levanta-te e Ri. Também na TV sugerimos Sara, uma ficção trágico-cómica protagonizada por Beatriz Batarda e idealizada por Bruno Nogueira. Bora, vai para onde? És um nojo. Para acabar, estás uma velha, pá. E vai a matar-te mesmo. Suicida-te. Bora. Vou fazer novela. Vá, pedi umas calças para me realçarem o curso. É para andar com umas calças assim, chamavam um ator quando tivesse rápido. Se for a tua vez, eu chamo-te. Forma. A série é transmitida todos os domingos na RTP2 por volta das 22h15. E assim vos deixo este curador da comédia com um vasto leque de sugestões para que possam rir a bom rir, como diria o nosso tão estimado agente Simões. Digam lá, não estavam à espera de agora termos uma agenda de humor? Pois, mas temos. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, Judas, com a apresentação de um deles que o outro fugiu. E que conta no primeiro episódio com a colaboração de Ana Marta e Emanuel Silva. Há ainda sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. Com Humor Não Se Brinca. Humor. Não se brinca. Brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor. Com humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Humor. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Humor.